Alô, alô. Vai, vai. Bom dia, rapaziada. Eu sou estudante de agronomia, estou no quinto ano. E acho que aqui é uma manifestação da indignação que os trabalhadores e os estudantes têm em relação à oligarquia, à minoria dessa cidade de Ponta Grossa, que já limitou o nosso direito à cidade quando colocou a gente para morar lá na puta que pariu. E para todo serviço chegar para nós é caro, a água é cara, a eletricidade é cara, o transporte é caro, mas ele não se justifica com essa distância. Porque a gente tem hoje na planilha, teve uma redução de IPI dos automóveis que não foi repassado para a planilha desse ano. Na planilha do ano passado, eles dizem que pagam no litro do combustível R$1,70, uma vez que todos os trabalhadores da VCG falaram que não passa de R$1,10. Então, se a gente rever essa porra dessa planilha bem direitinho, a gente consegue abaixar o preço da passagem. Como isso é mais uma luta adiante, a gente não pode parar. Se subir R$0,01 dessa passagem, a gente não pode parar de se indignar. Porque para a gente estudar, a gente tem que pegar ônibus. Para a gente trabalhar, a gente tem que pegar ônibus. Então eles estão restringindo o direito de ir e vir do pobre, da classe trabalhadora, do estudante que estuda no colégio estadual. E também existe hoje uma situação que é a seguinte: o trabalhador estuda na faculdade particular e ele tem que pagar o preço integral da tarifa. Então é mais uma bandeira nossa aqui desse movimento. É que a meia tarifa se estenda para todos os estudantes, independente se for da rede pública ou da rede particular. Então aí, rapaziada, temos que se indignar cada vez mais, mostrar uma contracultura, que essa cultura hegemônica, dominante, não vai oprimir a gente. Nós vamos para a rua, nós vamos lutar e cada vez mais o movimento vai se encorpar, rapaziada. É isso aí. Levanta aí, você tem muito projeto pra fazer. Muita greve, você pode, você deve, pode ver. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Chega aí, te botaram numa arte. Só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem a sofrer. Quando você vai ficar usando rédea? Vida do pobre é tragédia. Até quando você vai ficar usando rédea? Pobre, rico, classe média. Até quando organizada aqui hoje nessa manhã, que é fruto, na verdade, de uma reunião que a gente teve semana passada. Nessa reunião a gente tirou algumas reivindicações assim, que a gente tem acerca de toda essa questão. E que, na verdade, é o principal motivo da gente estar aqui hoje. E não é todo mundo que tem 2,40 para sair de casa, para ir para a escola, para ir para o hospital, para ir para vários lugares. Então a principal questão que a gente está discutindo hoje aqui é acesso à cidade em todos os seus termos. Né? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à AIDS. E isso envolve uma questão de mobilidade urbana. Não só o transporte coletivo, a gente tem que discutir também a questão das bicicletas em Ponta Grossa, não tem nenhuma ciclovia na cidade. Mas assim, das principais questões que a gente vai exigir lá na prefeitura, vai ser a principal de todas, é a municipalização total do transporte coletivo. O que, que é isso? Que uma empresa privada não seja responsável pelo transporte. Que isso seja administrado pela prefeitura. Ou seja, por que que o transporte coletivo, assim como vários bens públicos que a gente tem que ser cobrado dessa forma? Por exemplo, pegou fogo na tua casa. Você chama o bombeiro vai lá, apaga o fogo. De repente chega o bombeiro lá, o capitão, e apresenta uma planilha de custos para você, dizendo, o caminhão do bombeiro gastou tanto de combustível para chegar lá na casa, tanto de pneu, tanto de água que foi usada, e você vai ter que pagar isso. Por que que o transporte coletivo público, você tem que pagar esse absurdo? Por quê? Porque é uma empresa que administra, ela precisa ter lucro. Se isso fosse administrado pela prefeitura, o lucro não existiria. Existiria apenas a própria custo do serviço e para a renovação de frota. Então essa é a principal exigência. A outra exigência é meia passagem para todos os estudantes, a princípio, né, da forma como está hoje, independente se estuda em colégio particular ou não. E também não ter limite de passagem. Porque na própria lei municipal, a prefeitura garante. Bom, todos os contatos para a casa do estudante levá-lo até o colégio e até a casa, duas passagens por dia. Ou seja, você não pode fazer outra coisa. É a limitação do teu deslocamento. E aí está aqui a questão do lei do ir e vir aonde eu quiser, o acesso a qualquer ponto da cidade que eu queira. Tem muitas pessoas em Ponta Grossa que não conhecem o centro da cidade. Nunca foram no teatro, nunca não tem acesso ao hospital. Qual que é a ideia dos caras mesmo? A gente tem que sair do terminal para entrar no hospital. Enfim, essas são algumas questões que a gente está defendendo aqui hoje. E esse movimento não tem uma liderança. Qualquer pessoa que está aqui está compondo esse movimento. São pessoas que estão defendendo o ponto de vista, que não concordam com a situação, então expõe o seu pensamento. O direito é garantido por Constituição, no artigo 5º. Então ninguém aqui hoje vai poder ser criminalizado. Outra questão é que a gente quer uma audiência com o senhor prefeito, para que ele responda muitas das nossas indagações sobre a planilha de custos. A empresa tem uma planilha de custos, essa a gente não tem acesso, porque ela não é uma empresa. Mas a prefeitura também tem uma planilha de custos, de gastos. E é essa que a gente quer ter acesso, nessa planilha que não é liberada, só são liberadas de anos anteriores. Além de tudo isso, a gente quer, no futuro, um dia, o passe livre para os estudantes. Por quê? Como que isso é possível? Como é possível a tarifa zero? Assim, o valor da tarifa dos estudantes pode ser revertido pelos impostos, dos transportes, ICMS, IOS, enfim, eles impostos. Também, esse valor pode ser dividido entre os grandes comerciantes da cidade, entre as grandes indústrias. Por quê? Como que a gente vem na cidade? O que a gente vem fazer? A gente vai comprar coisas na loja deles, a gente vai estudar, e quem estuda são os filhos dos próprios trabalhadores. Bom, o Leandro vai dar um informe aqui. Semana que vem nós vamos ter, vai se iniciar um ciclo de debates discutindo mobilidade urbana, sendo que a primeira pauta vai ser transporte coletivo. gente está seguindo esse ciclo de várias semanas e convocar outro ato também na semana que vem. Então, a nossa ideia nem era ter milhares de pessoas aqui hoje, o que já está aqui já está de bom tamanho, e se quiserem agregar, beleza. A gente está defendendo o direito nosso. Obrigado, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Seguimento aqui ao nosso ato hoje. Lembrando que hoje é o pontapé inicial, a luta está só começando. Nós vamos fazer um trajeto, nós vamos sair daqui a pouco, mais ou menos meio-dia e 40, por volta de meio-dia e 40. Nós vamos subir aqui a. Quando passa o Guilherme, vamos dar a volta no EPG. O mesmo itinerário que foi feito ano passado. Agora o municipal a gente já protocolou um ofício, onde eles estão cientes do itinerário, vamos ajudar, fechando a rua. Basicamente o que a gente vai fazer? Nós vamos mais para baixo de Bravoado, nós vamos para frente da prefeitura caminhando e vamos formar uma comissão em frente da prefeitura do movimento e vamos exigir uma conversa com o Rodral ou com o secretário de planejamento e vamos exigir essas pautas que nós estamos trabalhando. Com a questão do liberar meio quase para todo mundo, e não só nos horários de aula. E também nós gostaríamos de ter acesso ao movimento a essa planilha que a BCG protocolou dois dias atrás. Tá certo? Só o pessoal terminar as faixas então, daqui uns 10, 15 minutos, a gente vai caminhar, continuando o nosso ato, a nossa manifestação. Só queria pedir também que os vereadores, o prefeito, vão fazer reunião meia-noite. Não fazer reunião de madrugada. Avisar o povo que não vai ter reunião, que não vai ter audiência. Não fazer audiência no dia 26 de dezembro. Não fazer audiência na calada da noite. Que as coisas sejam mais claras e transparentes. Esse é o pedido também dos vereadores do prefeito Ponta Grossa.